198, ingresso via Juliette para Reitorona. Via Juliette para Alguma possibilidade de coordenar a morte, vaga presente, que está 3155. 3155, chama o centro Recife em 125-1, alterna 128-35, solicita a presença de morte. Confirma a secundária, 2235. Afirma aqui. Obrigado, uma ótima tarde. Patrulha, o Bravo Fulinda, foi o céu, pequeno desvio à direita aqui para buscar a formação. Bravo Fluindo, assim, desvio. Salvador, boa tarde, passarendo 2233, transfere. Passarendo 2233, contato radar, se botar a nível de voo 160, saída Borba. 160 na saída Borba, passarendo 2233. Seu voo? Sim, confirma que a maior está? Confirma que está bem? Tá, Papá Romeu Golf, é, ou no meu país, no Promorro, por quê? Tá aprovado no meu país, corredora Xé, curva direita, Morro de São Paulo, controle 120.8, torre 9895, aciona 0145, tripô número 1. Solicito agora a seção a 3 e 3, para efetuar manobras no setor, afastamento mínimo de Salvador de 15 milhas. Patão Gótico, até o quilo, controle. Controle, até o quilo. Até o quilo é Medevac? Até o quilo, até o quilo. Nova quilo índio, ciente, 3 mil pés. Escuta permanente do controle Salvador. Autorizado 3 mil pés, na sua escuta, um bravo que eu ia. Entendo a mãe, 34, uma guarda, sendo a aeronave de pelo ascente. O aeronave de pelo ascente não está fazendo a borda, ela vai passar paralela a sua aqui, na, se o senhor tiver decolado. Ok, graças, só a mãe, 34. Terra 3-1-4, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Para o controle, voa 9-4-4. Aos 3-1 na sua decolagem, chama agora o controle 1-2-0-8, boa tarde. 2-0-8, obrigado, boa. 4. 1-8-8-4. Suba para nível de voo 230 via saída da PUC. 230 via PUC, voo 1-8-8-4. 5-4-7. São 3145, boa tarde. Motorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irume, e a perna vem 857, Mouto. responder 5410, controle 120, decimal 8. Exame. Isso daí é o Leda Irumi, ou P-November-8577-Mosso, no transponder 5410 e o controle 208, para o 3145 na meia dúzia. 3145, atendimento correto, repasse tanto para o posto de estacionamento. Vamos para as 2 horas e 40 minutos até nosso Salvador. Você é apenas CAB, o Gol 2009? O Bravo Sulei já solicita completar a sessão até 4002. Alco, Franco, Astro Hotel, poderia confirmar o vento com o Astro Hotel aqui? 130 graus, 109. Certo. O número 35102 anunciará o número 2 no setor. Cabo aos 33, base pela direita, informe a final da pista no 7, Oscar até aquilo. Vou estar na final da no 7, Oscar até aquilo. Alô? Aeronave da companhia Taxiana, faz passar a retaguarda utilizada início do pushback no táxi. Meia 304, decolou os 34, chama agora o controle, 1208. 208, controle, acionando no 4, boa tarde, bom trabalho. Boa, Domingos. Colou, está passando 2000. Meia 304, contato radar na decolagem, suba via saída borda para nível de voo 340. Sim, subindo via borda para o 340, chamando no 4. A ideal para barreiras é a 270. Era 2233, autorizado, voa direto de cima. Direto barreiras, grato. Cabo, já manda presente, boa noite, 84. 884, ciente. E bravo, ponto de carga, terceiro, vamos lá. Voo 2009, autorizado, alinhar e manter o 0. Animação, 2009. Alto cara até o quilo, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 140 graus, 129. Sobre pouso, pista no 7, astro até o Com 1169 cópia. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16, Posmo, DCT Confins, Upper Zulu 21, Mike Oscar X-Ray Eco Papá. Decolagem da pista 10, curva direita, subida da El Leda Motiva. Transponder 5405, controle 120, decimal 8. Acontecimento correto, resposta pronta para o posto de acionamento. Tá, Romeu, Oscar, Mike Delta, de Sonora 2500 PES, hoje chama 025, autorizado o procedimento da RNAVE, reporta 400-366. É, descida para 2500, operação do... O 366, o... Ótimo. Controle Salvador, passageiro do 2233, solicita desvios pela esquerda devido a informações. Passageiro do 2233, informa a prioridade de desvios. É, inicialmente na proa 250. 233, ciência do desvio, por quantas milhas? Aproximadamente 8 milhas. Bem, repórter retornando ao destino. Repórter lá, 2233. Está autorizado em quatro atrás, mas precisa. Pode ficar até o quilo, ao estacionar, Tango Vitorino de Juliette, prossigam no mil pés. Para o fora da barra, com referências visuais, ingresse no corredor Bonfim e reporte tarifa. 1097, autorizado a alinhar e manter piscina 0. Parte coordenação com a torre, vitrine de Juliette. Torre de Globo 009, decola da Elsa, passando 3907 com curva à direita. Voo 2009, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 240. Via saída da EL 240, possibilidade de voar presente direto da EL? 2009, autorizado direto Leda. Leda presente, 2009. Abatão Vitrine de Juliette, autorizado corredor SE. Voo 1097, autorizado decolar, pista no 0, vento 140 graus, 129. Canal 6304, chamo o centro Recife. Alterna 1252145. Não confio na primária, pode repetir. Canal 6304, chamo o centro Recife, frequência 1226.85, alternativa 1252145. 2525, Canal 14, porra. 08, uma boa tarde, cara. Controle Salvador, boa tarde, voo 097. Voo 097, contato radar, na decolagem, suba via saída Arboruno, para nível de voo 360. Sobe de Arboruno para o 360, voo 097. Para o táxi com 1,67, 3 horas de resto, caminho. Autonomia? 3 horas de resto. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1,1, destino 95, ajustando 0,5, bom voo. Direita, 295, ponto de espera, 0,0, está 3,5, grátis. Ataque aí, papá. Romeu, Romeu, voo. Táxi. Guardião 01, a faixa quantas milhas? Reporte pronto para a decolagem. Para o grande capital, Romeu, Romeu. no rebote e manter a pressão. Tá mantendo. Radião 01, vento 130 graus, 109, reporta fora do sol. 009, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35, e solicita direto o Ilhéus. 251-2835, boa. 138.35, autorizado, alinhagem da colapso no 0, vento 130 graus, 109. Livre, alinhagem da colapso no 0, 138. Confirma o tempo de voo e o sobrevoo, Amélia Rodrigues? O sobrevoo de uma hora e o sobrevoo vai ser em Valéria, no subúrbio. Afirmo, por gentileza, vou com a CETEL. Guardião 01, guarde do tenente. Na escuta, nós estamos copiando a troca de tiro aí, só saber o local. Na escuta, qual é o nosso prosseguimento? Boa, Serra Pico, 3605. 01, chama controle, 120-208. Será 108, guarda a roupa. Mike Delta chama a torre na frequência 118.95. 118.95. Delta. Meu gol foi autorizado ingresso, reporte LN, pronto, cabeceiro no 7. Foi Salvador, Papa Romeu, acho que é Mike Delta. Sim, retorno ao aeródromo. Capitão Bravo, Vila Índia, ingresso no corredor forte, 1.010. Reporta Interlagos. Vai reportar na Interlagos, Bravo Kilo Índia. Desce para o 1.010. Mais à frente, cancelar e seguir no circuito da 1.07. Logicamente, ideal está ciente, reporte para o cancelamento. Reporte para o cancelamento, já. 3835, decolado 844, chame controle Salvador, 120-208. 208, boa. Oi, Guardião 01. Guardião 01, você. Está portando o estado de Valéria, precisa passar o curador do gato para a orla, um assalto em andamento na orla. Guardião 01, autorizado de imediato, reporte livrando o eixo. De imediato, é controlado pelo eixo, Guardião 01. Não, meu Golf, manter a posição. Golf, Guardião 01. Guardião 01, senhor de Itapuã, informo asa fixa no corredor Axé, aproximadamente no meu pé. Já fez o tráfego, vai ficar quente e observará o Guardião 01. Guardião 01, no farol de Itapuã, chama controle, 120, decimal 8. 208, Itapuã, Guardião 01. Reforçará na Seasa, Bravo Cunha. Salvador, boa tarde, bom. 169, pode ser 90. 169, motor pode esperar. Pode ser, pode esperar, com o 169. a 4 milhas no rumo oposto a 510, fique atento. Que o Vitória de Juliette. Eu vou até o 01. É o 01, prossiga. Checo de Salvador, está aqui no ação policial na aula próxima ao atacadão em Piatã. Guardião 01 no cliente, informa o tráfego do Papatão de Vitória de Juliette. 3 milhas no sentido oposto, mantendo o número 10, prosseguindo para Pouso em Salvador. Fica até. Cancela o procedimento para ingresso no circuito no 7. Vasco Mike Delta, sendo cancelado aos 4-7. Curva esquerda, base pela direita, reporte final pista no 7. Vou parar final pista no 7, Vasco Mike. Romeu, Golf, decolado aos 4-8. Sua para 1 no meu 10, mantenha a proa, informo. Papa Alfa 3-2, seguindo para o farol de Itapuã, mantendo 1.010. Reporte visual, contrato? Para visual, tá. Romeu Golfo, o tráfego está à sua direita. À direita, o Romeu Golfo. Sou 0, posição 5, do táxi. Base pela direita, o Juliette, chama a torre na frequência 1118, decimal 95. Patrulha Bravo Fluente anunciada. Patrulha Bravo Fluente, chama a torre frequência 1118, decimal 95. Agora com a torre 7895, Bravo Fluente. Patrulha Salvador, 3190, passou a 3190, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, voa direto em TAP. TAP, F050, aciona a identificação, 3190. Azul 4206, desça para 2500 10, ajuste no 0 no 5. Autorizado o procedimento RENAVE, reporta para a Santa Rádio 366. Ok, para 2500, ajustado no 015, confirma. No 015. Informarei passando 3 metros. 4.500 pés aproximadamente à sua esquerda. Na terra nacional da 17, acho que vai ser. Acho que vai ser autorizado por pista 17, vento 150 graus, 109. Gol 1169, autorizado a linha da colapso, 10, vento 140 graus, 109. Alinda Corpo 0, boa 169. Alterna 128, decimal 35. Sétimo, boa tarde. Você pode passar para o controle, senhor? O meu nome é Golfo, é firme. Chama controle 120, decimal 8. Patrulho, Tony, sua transmissão está 2x2. Romeu Golfo, chama controle 120, decimal 8. Torre 118, decimal 95, meu Golfo. Direto? 045 negativo, autorizo 2.500, direto novo. 2.500, direto com São Paulo, está presente no meu rodovô. Senhor Serra Lima, acionamento a critério, reposta para o táxi. Descopiado. Na UCF Juliette do Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette. Jota, mantenha a proa, passa o 270, reporte reintercepção no final da 17. 5171, controle 120, decimal 8. Acho que a Mike Delta está no céu 51, virou à direita, no Costa do Cancelista. Bravo Kilo Índia, sobre a rotatória, solicita coordenar toque arremetida na 17. Bravo Kilo Índia, ciente, mantenha a rotatória, aguarde as instruções. Guardando instruções, mantenha a rotatória, o Bravo Kilo Índia. Gol 1169, decolado 5-2, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 208, bom, nome menor, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, bom, nome menor. Temo 169, contato radar, vou para nível de voo 360. Via Celulel. Temo 360, via Celulel, bom, nome menor. Tá passando a cuidar do Fox Trot. Prossiga. Cuidado do Fox Trot, acionamento a critério. Confirma a autonomia. Acionamento a critério, abaixo para o ataque. Ainda dá pra gente autorizado final no set. Reporte através de RMAR. Autorizado para final da set, acusará na RMAR o Bravo Corina Juliette, solo 53, confirma o passo 4. Vitorina Juliette, agilizando no ataque, reporta livrado. Romeu, bolso. 2-2 milhas do Oeste do Salvador, serviço radar encerrado, frequência livre. Romeu, bolso. Estabilizado 9 milhas, 4206. 4296, chama torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 4206. Bom, 1869, reduza para 2009. 2009. Gente, aponta lá pra baixo. Oi Salvador, boa tarde, 4206, estabilizado, 8 meses. Azul 4206, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, aguarde a atualização de pouso. É. Camarada. 3090, após o TAP, prepare o Serra do São 366. Tá vendo, já preparado. Alma 7, bravo Twin. Salvador, boa tarde, 1620.0 da 1, 0, próximo. 1620, boa tarde. Nível 320. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva. Via Pazulo 1-0, Cubage, Pazulo 1-6, conforme rota. Transponder 5431, controle 120, decimal 8. Confirma essa autoridade de decola da 1-0, primeira curva é à direita, da El, Leda, Mótiva, Mótiva. Pazulo 1-0 até Cubage, Pazulo 1-6 até Cosme, Mótiva. 431, responder 208, eu continuo saindo para o azul 69, 19, no portão 1. Correto, repartir para o estrutura postilha de assinamento. Tirar a repartição, 69, 19. 3090, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado para atendimento terminado, desça no 0. 2500, 10, 15, autorizado terminado, tá 3090. Bom, bem, Pátio. Eu falo, Pátio. dia, acidente. Azul 4205, pouso autorizado, pista 0, vento 1, 0 graus, 09 10. Acidente, 4206. É o Kiloine, autorizado, backtrack. Quem design está? Volta na... No ponto de espera, tá cheio, ó. Guardião 08, São Salvador. Levantando o Romeu Vitor Hotel, mantém as referências visuais, hoje Salvador no 015, reporta no ponto 10 de 5. Time 02 a bordo. Tráfego, ingresse via corredores, reporta no através de Veracruz. Ciente, reporta na Oscar. Tô bom, 869, boa tarde. 1869, continua a sua situação, ajuste no 05. Aguarde, pista livre. Aguarde. 999 da Zona, botão 1, pronto para push personagem. 699, push 1, aguarde para push. Aguardar 999. Silvio Lima, negativo, mantém a posição. Silvio Lima, qual a aeronave com prioridade para a decolagem? O senhor será o número 2 da decolagem, 17. Alfa, Juliette. Alfa, chama na Alfa, Juliette, 2 da merda. Gol no 869, autorizado, pouso, pista no 0, vento 1, 4, 0, 0, 7, 9. Depois de 0 a 9. Uno 169, na escuta? Afirmativo. Uno 169, chama sempre a Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251-235, Uno 169, obrigado. Baixa lá, papá. 3145, POB 158. Alterna Campinas, 3 horas e 30 de autonomia. Cruzado Pátio Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Ok, Pátio Índia, 1895, ponto de espera, até mais, 3145. Na final, 103, 90, visual cadê? 1990, chama só para Recife, correção. Chama a torre na frequência 1-1-8-9-5. 2-2-9-5, obrigado, até daqui a pouco. 1-1-6-2-0. Ali ainda cola assim, que a peixe estiver livre? Ah, eu não, só com um colega na condição. Informo, tráfego a 8 milhas da cabeceira, 1-0. 7 ali, então mantenha agora com o povo do colega, no 620. O 620 autorizado a alinhar e manter o pistão 0. Então 08, autorizado o ingresso, posta alinhada em frente, cabeceira 17. 1. A nossa terceira precisa acender para 1, 10, e cruzar a baixa de frente para a capitalização de outra parede. Fazer 01 no cliente, autorizado no meu PES, reporta no através do farol da barra para frequência livre. Eu não vi reportar a farol da barra, vai ver o. Tá trabalhando. 31190, ajuste no 015, continua a aproximação, guarde pista livre. Aguardando, 3190. Gol 1869, sola 01, direita, São Salvador, colo 21, décimo 9, agilizando no táxi. 219. Pode voo, a parte da presente. Aí, 1-6-0 graus, 0-9 graus. Ali você cola pela 1-0, gol no 6-0. Azul Corrido 206, ingresso a Juliette, ponte 8. 78, obrigado. 8, tomo tráfego a 4 milhas da cabeceira 10. Após a passagem do tráfego, será autorizado o pouso. Coagindo a decolagem. Região 01 no frequência livre. Livre, Guardião 01. No 869, você não escuta do sol? Zero autorizado, pouso, pista no zero, vento 150 graus, 089. Livre, pouso, alvo 0, tá, 390. Voo no 869, você não escuta do sol? 208, boa tarde, colega. Oi, Salvador, boa tarde, é o Gol 620, passando 1400. 620, contato radar na decolagem, voo para nível de voo 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, Gol 620. Manter a posição. 3145, boa tarde, o ponto espera pronto. Sim, 3145, autorizado, alinhar e manter a posição zero. Alinhar e manter, 45. Guardião 08, afirma, autorizado a decolar, pista no 7, vento 150 graus, 07 horas. Autorizado a decolar, Guardião 08. 13190, solo fora 05, chama Salo Salvador, 121, décima lote. 3190, na próxima. 3190, boa tarde, Alfa Juliette, ponte 05. Alfa Juliette 05, tá, 3190. Bravo que vem, Índia. Autorizado, ingresso, reporte LL pronto, cabeça 07. Chama controle 120, décima 8. 108, o guardião 08, vertical de Capão. Você está ligado. Direito via Índia, ponto de espera, torre 118, décima 95, altitude 0,05, morro. Direito via Índia, 218, mais 5, altitude 0,05, obrigado pelo trabalho, a gente vai lá. Tranquilo, Índia, ciente. Guardião 08, fala que está quinhentos sal sobre o mapa. 08 autorizado, 510. Forma o local do sobrevoo, guardião 08. A princípio via corredores, até Paripa. Quando você vem Paripa, melhor coordenar com a senhora para fazer uma passagem sobre a vila militar do Bom Fim. 08 ciente. Oi, Salvador, eu tô 3145 da Euleda Irume, boa tarde. 3145, contato radar na decolagem, sobe para nível de consciência, era boa Leda. Apresente Leda, sobe para o nível? 360, conforme autorizado. 360, Leda na prova, obrigado. Nave 19, autorizado a alinhar e manter o pistão zero. Alinha 190, seguiu a nave na base. Tiro Serra Lima, autorizado o ingresso. 17, reposta alinhada em ponto, cabeceira 17. Se bota Fox Trot, tem como seguir a retaguarda do tráfego e ligar na taxi Oscar? Sim. Bravo Kilo Índia, decolada 08, curva à direita. Curva à direita, curva final da 1028, reposta livrando o eixo da 1028. Curva à direita, vai reportar livrando o eixo da 1028, Bravo Kilo Índia. 1620, chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2085, até 12545, boa tarde, boa 1620. Vou direto para a 366. Vai direto para a 366, 620, obrigado. Tiro Lima, hotel, posição. Bravo Kilo Índia, cruzou o eixo da 1028. Bravo Kilo Índia, mantenha a proa e da rotatória. Faça espera na rotatória devido a táxi para decolagem na 17. Gente, manter a espera na rotatória, Bravo Kilo Índia. Azul 6919, decolada Azul 10, chame controle Salvador, 120, décima 8. Controle 208, Azul 6919. Controle Salvador, muito boa tarde, 6909 da Azul, 1400 Natal. Azul 6909, contato radar na decolagem, após 2000 pés, voa brasileira, autorizado o nível de voo 320, Azul 6909. Após 2000 pés, está voando Leda, autorizado 320, 6909 Azul. Serra Lima, decolada 1-1, eu chamo controle 120 décima 8. Controle 120 décima 8, Tiro Serra Lima. Não entendi a solicitação. Foxtrot, mantenha a posição. Meu Kilo Serra Lima, decolou da 197, saindo da Coral. Aborra meu Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, vou para uma centena, direto Coral. Uma centena, direto Coral, Kilo Serra Lima. Bravo Kilo Índia iniciando espera sobre a rotatória com curvas pela esquerda. Bravo Kilo Índia, ciente. Prezando 45 autorizado direto da GEL. Coberta Foxtrot por solicitação do controle, vai manter a posição por aproximadamente mais um minuto. Posição 45, chamo Centro Recife, frequência 1251, alterna 12835. 251 na secundária. 2835. 2835, gente. Recife, boa tarde, eu estou autorizando 45. 2145, ainda na escuta do controle de Salvador. Ó, então uma boa tarde. Boa. Foxtrot autorizado, decolar, pista no 7, vento 140 graus, 0612. Kilo Índia, da presente autorizado, sinal da 17, reporte passando em Imar. Autorizado, sinal da 17, vai acusar em Imar, o Bravo Kilo Índia. Papai Sérgio Mike Romeu, informa o tipo de equipamento e se apresentou o plano de voo. Sérgio Mike Romeu, solicita qual nível? Sérgio Mike Romeu, acione código 0147. Ingresso via corredores e reporta em Veracruz. Charlie Mike Romeu. Tona 20 da sua 8. Bravo Kilo Índia passando a LCA. Bravo Kilo Índia, autorizado toque arremetida, vento 120 graus, 0612 a nós, pista no 7. Toque arremetida autorizado, Bravo Kilo Índia baixou e travou. Tango Eco Delta Fox, com foto radar na decolagem, suba para 4 mil pés, ajuste no 0,5 via Pais Arbor. Kilene informa que a intenção é pouso completo, doutor. Kilene, ciente, vento 140 graus, 0612 a nós, pouso autorizado, pistão 7. Pouso autorizado, Bravo Kilene. Para o que você quer? 933, sim. Autoriza o que encerra a Lima Rua direto destino, ideal 243. Ok, informar o meu piloto ali motorizado, vai direto ao destino. Papapá, Charlie Mike Romeo, prossiga. Papapá, Charlie Mike Romeo. Ciente, mantenha a frequência livre, 1234 para autocoordenação. Chama o controle através de Veracruz. Quando direto ao destino, Kilter. Patrão, o Eco Data Fox autorizado, direto de China. Autorizado, 999, chama o centro Recife. Frequência 1252.1, alterna 1282.35. Recife 1282.5, 699, azul. Autorizado, procedimento, Brotiné, 62. Porta passando a órbita 366. Contato 366. Botão com o meu Vitor Hotel, reporta Paripe. Estabilizado 6210. É 6210, chama a frequência 198, decimal 95. 2945, boa. Prossiga. Salvador 105, serve mais com o meu. Ajuste no 095. Avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 140 graus, 0.5. Livre, posição, pois, 2.0. Estacionar, frequência livre. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, prossiga. Romeu Golf, acione código 0241, prossiga via corredores, reportando através de Veracruz. 3894, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, via chegada a Mari. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, IFR cancelado na 922. Vista com referências visuais, ajuste em Salvador 1005. Reporta passando 4.000 pés. ML43, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 05, após a Dolphin voa direto para a Vista 368. Papatango, Romeu Vitor, hotel, voa direto para Seasa. Professor, eu vou para o hotel? O Romeu Vitor Hotel, voa direto Seasa. Já Seasa, eu tenho essa cara, vou hotel. Puxa, né, 6210, sola os 23. Direita, São Salvador, 121, décimo 9. Ah, é boa. Controle eco Delta Fox, da esquerda, para a Jota de Salamanca. Controle eco Delta Fox, SR cancelada na 924. Dança para a altitude de tráfego em Morro de São Paulo. Serviço radar encerrado, o Eco Delta Fox, frequência livre. Tá para mim, mais 8 minutos para o contato. 275, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada MAN. O meu Vitor até chama a torre frequência 11895. 6294, entrada, outro lado. Sérgio Papatango, Rodolfo Pratel. Papatango, Romeu Vitor Hotel. Curte para final do 7, reporte curta final do 7. Vai apagar. Já 08, prossiga. Pelo 08, afirmativo, voa direto Ondina e ingressa no litoral 510, reporta-me através do Brasil. Voo 1869, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida Arbor Elefa e upper do 17. Transponder 5460, controle 120, decimal 8.